mano, pra mim será um ganso. Não vejo ele com ninguém, vejo quem vai, quem vem. Conheço e sei quem é quem, não envolvido com ninguém. Tipo na minha, mas ligeiro e passo um pano. Não sou repórter, mas eu só foco a filme, mano. Intimidade, amizade, atrai a falsidade. Onde tem uma, tem outra, estilo um e carne. Mas ou na trilha correta, muito esperto demais. Só o tempo vai dizer, ser humano de paz. Qual que é desse mano? Quebrada nova é sempre a mesma coisa. Ficar ligado em tudo, não fica dando sopa. Uma vizinha bonita me olha, me estiga. De camisetinha e bermudinha. Sai tentação, fico longe do que é dos outros. Dizem que aqui matam só pra ver o tombo. Ouvi uns papos no bar, que tem um bico se pá. E sobe e desce na área, mas quem será? Não quero me envolver, cheguei ontem pra cê ver. Não sou do crime, mas ouvi é se envolver. Vou ir pro campo, é domingo e tem um festival. Quem sabe ver os manos batendo futebol. Não quero por muito tempo ser um estranho. Escuto fogos, festival tá começando. Ninguém pra cá, já vi muitos cair, os que não sabem chegar. Tipo esse bico fica reparando em tudo. Se for ganso pra ele, chega mais cedo o fim do mundo. Isso não é medo, só não dou confiança. Chega sorrindo, se fecha, se monta. Aqui nesse campo foram várias desordens. Mas hoje é festival, essa não é a hora. Várias crianças, pais, filhos, mulheres torcendo pros times dos maridos. Apetitoso esse maluco via aqui sozinho. Será que vocês não tem noção do perigo? Mas as notícias vão longe, correm muito rápido. De inocente assim, o inferno tá lotado. E aí, maluco, chega aí. Fala aí. Pega aquele maluco lá. Que maluco? Aquele esquisitão lá. Sei. Tá trocando mó ideia com a polícia lá em cima. Vai vendo. E aí, o que, que vai acontecer? Então, vai vendo. Você não viu nada? Falou? Te dá uns trocos aí. Todo mundo sai feliz. Ah, valeu. Qual que é desse mano? Sei lá qual que é. Qual que é desse mano? Cara certo, cara errado, cara errado. Me senti mal, vários calafrios. Pra mim é estranho, não tá fazendo frio. A noite chega e o pressentimento piora. Tem um carro com som ligado do lado de fora. Vejo os irmãos ir pra igreja fazer oração. Acreditam no amor e chamam todos irmãos. Dá pra ouvir os batuques que vem do terreiro. Filhos de santo pedem bênção, ficam de joelhos. Eu vou dormir pra aliviar uma oração. E no caminho da sombra Jesus agarra a minha mão. Qual que é desse mano? Sei lá qual que é. Tá mó calor, a rua tá lotada. Os conhecidos da área não pega nada. Aconteça o que acontecer, já não é novidade. Mesmo que todos vejam, ninguém viu, ninguém sabe quem foi, quem vai ser. O que será que vai acontecer? Parece cigana que as coisas quer prever. A hora é essa, o movimento deu um tempo. De testemunha, só o cachorro vai vendo. Não soube chegar, pagou pra vacilar. Agora vai sair com o IML, o chofer do capeta. A consciência vai pesar se eu estiver enganado. Mas vai pesar muito mais se o erro for eu ter perdoado. Quem é você, maluco?